Te peço um excesso, se eu sinto perfume, a defesa dos corpos acabou. Me espera se for, espero que come na brasa um relax de flor. Num duplexinho, claro, uma mano, minha mina, minha mana, mamá. Cinta de joias cubanas, em planos insanos, em cenas vividas em cima de cenas e gramas maciças, em cactos cabanas, tacados na lama, acabando com a vida que se dissolve, sobe, absorve mais. Hoje ambrosia, às 9 ela traz um café na minha cama. Às 10 é mais de 16 linhas. 8 da noite o bagulho é ficar preparado com a pule na bica. Se liga na bully, quem respeita é inteligente. Sacou da mente, travou na frente. O Guilherme nunca fechou quando moiou pra gente. Se o dólar abaixar, eu vou de Air France. Mano, rap, se o vento bater dos dois lados, nós vamos dar junto pra sempre. Hoje é domingo e não tava bom hoje. Nem que eu fumasse o triplo das ervas que eu fumo e mentisse mais do que a minha mente. Nem que eu rimasse igual 50 Cent. Então me conformo, consumo e concordo com um copo de gelo no gole de Dre. Ela passando na praia do Lé, fumando e puxando, fumando e transando, fugindo dos velhos. Seu corpo dançando é a pirâmide Kelps, que é meu alicerce, que serve de certo, valendo no tempo que não tava perto. Então, já falei pra ela que tá nada bom. Cantei pra ela e a mina não gostou do tom. Pretela trouxe o marrom, eu pensei nela pro som, pra ver se isso ia me inspirar. Eu me escuto no play e tudo que eu sei, o Noga Sensei com futuro de rei. Meu pai, minha mãe, eu escuto vocês, o estudo eu fechei, no estúdio eu vinguei. Eu falei, não falei que eu tô quase lá, dessa vez dá pra imaginar. Ficou tarde pra achar que vai virar, tenho 16 barra pra espancar. Sem volta é agora, é meu dogma, sem nota quem foca sobe já. Pode pá, o Noga tá. Não corre pra virar, correndo igual stock car. Tem droga e shot até vomitar. É foda que mosca não pode usar. Pode tóxica, rock doc dá. Cê pode se achar um hip hop star. Já falei pra ela que tá nada bom. Cantei pra ela e a mina não gostou do tom. Pretela trouxe o marrom, eu pensei nela pro som, pra ver se isso ia me inspirar. Mantenho a fé que esse jogo vai virar. Situação ruim que já vai melhorar. E eu quero afirmar com tudo de ouro. Como é que tá? Como é que tá? E eu quero afirmar com tudo de ouro. Como é que tá? Como é que tá? Deixei ela dormindo em casa e vim. Rolê na orla em meu gangsta lean. Enquanto for metade é nada bom. Eu quero o mundo, eu quero o mundo. Eu quero é justice ou no peace. Eu fiz o que eu fiz, meu plano azul pra subir. Meu blueprint é don't be ou no peace. É don't vence ou não tem. Descanso pra nenhum rapper, mas isso é nonsense. Ela é o melhor sem contest, é consenso. E ela diz, eu já tô bem melhor que há um tempo. É go trip, é bom sim, mas vem viver o momento. Eu vivi, eu dormi bem, sonhei ruim. Eu preferi meu daydream e vim pra rua make it. Te imaginar comprando em boutiques, os pan exclusive. Bebendo em boutiquins no Brooklyn ou Beirute. É gato em jeans, uma margarita, uma boricua na Jamaica. Jeans, vou voltar te pegar agora e te levar comigo. E cê tá afim de ser mãe do meu pivete. A gente planta uns quilos pra colher um Californian leque. Eu já escrevi uns livros com esses raps. É disso que eu preciso, né? É muito mais que isso que eu espero, eu exagero. Já falei pra ela que tá nada bom. Cantei pra ela e a mina não gostou do tom. Trouxe o marrom, eu pensei nela pro som, pra ver se isso ia me inspirar.